esquecer. Eu amo ela, mas ela não me ama. O que devo fazer pra te esquecer? Ela me traiu por outro homem. Eu fiquei chorando por ela. Ela me traiu por outro homem. Eu fiquei chorando por ela. Eu fui lá buscar ela. Eu fui lá buscar ela. Você gosta de ser traído por ela. Isso faz parte do sistema e da sociedade. Os direitos são iguais, tanto dela como meu. Os direitos são iguais, tanto dela como meu. Eu amo ela, mas ela não me ama. Eu amo ela, mas ela não me ama. O que devo fazer pra esquecer ela? O que devo fazer pra esquecer ela? Ela me traiu por outro homem. Eu fiquei chorando. Yes.